valor. Até ouvir que o Senhor me ama. Descobri que sou teu, mesmo antes de saber quem sou eu. A minha dor já tinha cura, glória a Deus nas alturas. A minha dor já tinha cura, glória a Deus nas alturas. Eu sou teu, ninguém pode mudar. Eu sou teu pra servir e te amar. Eu não tinha valor, até ouvir que o Senhor me ama. Sou teu antes mesmo de saber quem sou eu. A minha dor já tinha cura, glória a Deus nas alturas. A minha dor já tinha cura, glória a Deus nas alturas. Eu sou teu, ninguém pode mudar. Eu sou teu pra servir e te amar. Servir e te amar. Eu sou teu.